Ai, traçamba, vamos homenagear as lourinhas e as moreninhas. É isso aí. Morena, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Lourinha, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Morena, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Lourinha, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Bota a mão na cinturinha e vai descendo, vai descendo, vai. Bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai. Bota a mão na cinturinha, vai descendo, vai. Bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebradinho, um pouquinho mais. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebradinho, um pouquinho. Requebra, requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebradinho, um pouquinho mais. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebradinho, um pouquinho mais. Morena, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Loirinha, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Morena, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Loirinha, esse seu rebolado, esse seu gingado, esse requebrado. Bota a mão na cinturinha, vai descendo, vai. Bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai. Bota a mão na cinturinha, vai descendo, vai. Vai descendo, vai. Bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado e um pouquinho mais. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado e um pouquinho. Requebra, morena, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado e um pouquinho mais. Requebra, loirinha, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado e um pouquinho mais. Bota a mão na cinturinha, vai descendo, vai, bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai, bota a mão na cinturinha, vai descendo, vai, bota a mão na cabecinha, vai subindo, vai. Requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado um pouquinho, requebra morena, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado um pouquinho, requebra loirinha, vai, vai, vai, vai. Rebola, requebra, vai. Rebola, vai. É assim o requebrado um pouquinho. Requebra, requebra, vai. Requebra, vai, vai, vai, vai descendo, aê, vai descendo, loirinha, vai. Bonitinha, vai. Quero ver. Ai, moreninha, vem também comigo, vai. Vem. E desce, desce, desce, desce, sobe, sobe, sobe, vai. Sobe. Oh, vai. Dig, dig, dig. Vai descendo, vai, vai, desce, vai. Desce, desce, vai. Desce, danada, que o traçamba quer ver.